CD Palavra de Cristo Mix, volume 5. No ritmo eletrônico. Cristo Mix, volume 5. Conheça mais deste ministério. Acesse djcwdancegospel.blogspot.com.br. Oh,